Moraes. Moraes, boa tarde. Maria Boa Alice, aqui tarde. do gabinete da presidenta Dilma. Ô, senhora Ela quer Maria, falar perdão. com o presidente Lula. Eu estou levando o telefone para ele, então. Só um minuto, Tá por favor, que eu ok. te passo, tá? Muito Por obrigada. favor. Tá bom, não. Cristina, já estou Só um minuto, chamando senhora Maria Moraes Alice. aqui. Tá ok. Alô? Alô, só um momento, presidente. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar Fala, uma querida. coisa. Seguinte, eu estou mandando o Bessias junto com o papel para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, Almir, você espera aí que ele está indo aí. tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. Não é que...